Web 6746, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Desce para 2 mil, 0 no 4, 6746. Sim, mantém o trip. 118.62, fazer 4.78. Oi, Salvador, boa noite, 4.78, no final. Azul, aguarda a pista livre. Guardando pista livre, 4178. Azul, corrijo. Azul, 4148, no solo 51, no direita, Alfa e Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, 4148, boa. Para o táxi, gol 1714, POB 107, 12:20, alternando Recife. Sente livre decolagem 030 com 4 nós. Sente livre decolagem para o trip 5-3 no 7 no 4, reporte no ponto espera, 1014 o ajuste. Reportar o ponto espera com 1014, gol 714. O 4178, vento calmo, livre pouso. Livre pouso no 04178. Trip 53 no 7 ao 53098. Sr. Geraldo, décima 8, obrigado, tenha um bom dia. Torre 118, meia dúzia. LS 5809. 5809, reduz velocidade de aproximação, chama a Torre 118, meia dúzia. 18,6, grato, boa noite. Boa noite. Web 6746, autorizado LS, reporte estabilizado. Porta listada, 6746 da Web. Controle, boa noite, trip 5317. Boa noite, trip 360, saída MOM, vigilância. MOM, vigilância, gente. Torre Salvador, muito boa noite, web 5809. 5809, aguardando pista livre. Aguardando, 5809. Pronto, ponto espera. 714, aguarda aí, o tráfego da TAM, que é o próximo, aí já ultrapassou o estresse, só mais um estresse. Paciente, gol 714. Torre, teria cópia do TAM 3226? 3226, só um instantinho que eu já paro. Ok. O azul 4178 ao 54, libera direita, reporte antes da Juliette. Libera direita, reporte antes da Juliette, 4178. posição 4148? 4148, a posição 01. Corrijo, 4148 é posição 3, no pátio 3. 3. 3520, livre pouso, 0604 nós. Livre pouso, 3520. Voltar aí, 520 ao 56, direita Alfa, mantém antes da Juliette. Direita Alfa, mantém antes da Juliette, 520. Salvador, o gol 1896, instruções para o táxi, em 2 horas e 54 de autonomia, alterna Fortaleza com 140 a bordo. Web 5809, autorizado pouso 040 com 4 nós. Do 6746 da Web. 46, torre 118, meia dúzia. 186, boa noite. Boa. 746, estabilizando NS, passar o externo. 6746, reporte no externo. Gol no 714 após o tráfego na curta, ali mantém. Após o tráfego na curta, ali mantém, gol 714. Gol no 896, no ponto de espera, Chame Pronto, Juliette Alfa, 1014, o ajuste. Autorizado táxi, Juliette Alfa, 1014, o ajuste, gol no 896. Azul 4178, ingresse na Índia, portão 01. E a Índia, portão 01, 4178. O TAN 3226 no 62 tá pronto pra puxar? Ainda negativo. Gente. E 5809 no sol 58, reporte antes da Juliette, não. Reporte antes da Juliette, 5809. O gol 890 da passagem, o tráfego da Azul que já prossegue na Alfa, vai ingressar na Índia. Ok, vai deixar passar o Azul, o gol 890. 1714-050 com 4 nós, pista livre, autorizado decolar. Livre decolagem, gol 1714, pista no 0. Web 5809, ingresse quilo para o pátio 3, indicação posição 7. Quilo, pátio 3, limitação ao 7, 5809. Antes da Juliette, tá 3, 520. 3520, mantém antes da Juliette, seu portão será liberado ainda, será o 612. Afirmativo, está mantendo antes da Juliette para o 612, aguardando o 3520. Vai passando externo, baixar travado, 6746 da web. 746, estou ciente, aguardo pista livre. Aguardando. Torre 3226, agora sim pronto para o push, treinamento e também para a cópia. Afirmativo, o TAN 3226 vai puxar após o companhia que vai ingressar agora para a posição 7. Após o tráfego da companhia, está autorizado o pushback 3226. Gente, 3226. 3520, está autorizado ingresso, portão 7. Autorizado ingresso, Juliette, portão 7, 3520. Gol no 896, está na pronto, no ponto de espera da 1-0. Mantém ponto de espera, no 896. Vai, mantém. Web 6746, autorizado pouso, 050 com 4 nós. Livre pouso, 10, 6746 da Web. O gol no 714, 198 ao 00. 198, boa noite. 45, possível secundária? Secundária 12685. 2685, muito obrigado, senhor. Tenha uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol no 714. Boa noite, 230, Puca, transição Aracaju, vigilância no 714. Puca, Aracaju, vigilância, gol. 285567. 3226, Natal, 370, Pesuluno 0, Decolano 0, por esquerda, Foz, Pucas e Par, 1985567, respondendo. Companhia está livre na retaguarda, logo após está livre, puxa, M-Tax. Marataque, 3226. Bruno 896, ali mantém após o tráfego na final. Gentileza, confirme, PLB, alternativa e autonomia. O gol 1896 está com 2 horas e 54 de autonomia, alterna Fortaleza, tem 140 a bordo. Vai alinhar e manter depois da passagem do grupo da aeronave. Afirmativo. E o 6746, confirme, dá uma olhada. Comandante, não. Negativo. Obrigado, tá com chuva na costa. Salvador, é o TAM Mike Yankee Hotel. Mike Yankee Hotel, prossiga. A autorização de giro de motor por 10 minutos na posição 9, para aéreo está ciente. Ciente, informe término. Ok, obrigado. Vou no 606, só mais um instante para sua copa. Aguardando, 606. Web 6746, no solo 02, Alfa, até antes da Juliette, aguarda ingresso do pátio 1. Alfa, antes da Juliette, 6746. Boa noite, 96, tem pista livre, 060 com 49, livre decolagem. Livre decolagem. Boa no 606, cópia. Nota, cópia. Maceió autorizado, 350, via Previsque 58. Decola da 10, esquerda, Puca Zumbi, 198 e 5576. CO, 58, liga 350. Decola da 10, curva à esquerda, Puca Zumbi. Controle 198, transporte 5576. Gol no 606. Está correto, M pronto no 606. Chamar, obrigado. Oito nove meia, 04-198, bom voo. 098, obrigado, bom dia. Web 6746, ingresso a Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, boa noite, bom trabalho, 6746. torre 3226 para o táxi, 142 a bordo, 310 autonomia, alternando Fortaleza. 3226, observa o objeto está ingressando no pátio, após o tráfego está livre até o ponto de espera. O ajuste é 1014. Após o web, inicia 3226. Confirma 3 e 10, Fortaleza 142. Afirmativo. Change. Portugal 024 heavy, stand 10, ready for push and start. Portugal 024, clear and push back to report to taxi. Clear with respect to port taxi, Portugal 024. Espera no zero pronto. Autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 060 com 49, TAN 3226. Linha de decola no zero, TAN 3226. Rigor no 606 no portão 5, solicita por selecionamento. Está livre, chama o táxi. Vai chamar. 45, alternando no 2685. 125, 45, 12685, boa noite. do Tan Mike Yankee Hotel. Aqui é Yankee Hotel, estou saindo do término do cheque dos motores. Bom dia. Bom dia, até mais, tudo bom. Chama agora Recife, 12545, alternando no 2685 ou no 896. 12545 no 26? 85. 85, no 1896, obrigado. Bom, bom. Álvaro, boa noite. Tan 3220 na Pulca 2000. Mantém Pulca, transição Zipar, sobe 3720-3226. Pulca, transição Zipar, Tan 3220. Possibilidade de coordenar a proa de Zipapo, Tan 3226? Vá 2000. Guarda. Portugal 024, request that. Portugal 024, stand by. Standing by, Portugal 024. Sou aí, gol no 606 para o táxi, está com 178, 2 horas e 40, dando informador. Autorizado até o ponto de espera, 1014, chame pronto. Autorizado, chama pronto, gol no 606. Portugal 024, report hold point 1810 ready. Taxi via Juliet now. QNH 104. Taxi holding point 10, report ready. And taxi via Juliet. Can say again the last part? Juliet and Alpha. Juliet and Alpha, Portugal 024. Chegou a 606, no ponto, espera pronto. Autorizado 606, avião decolar 050 com 4 nós. Ali decola da 1-0, Gol no meio, espera meio. São 3226, negativos e par. Suba restrito 330. Ok, mantenha a subida e 330, TAM 3226, obrigado. Chama agora Recife no 2545, alternando no 2683, 226. Por 2545, 2685 Recife, 1032, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, reporte Gol 024, ready for departure. Line up and wait, Airport Gal 024. Line up and wait, 218-10, reporte Gol 024. Gervão no 606, decolou. 098 aos 18, 1606. 98, boa. Controle Gol no 606, passando 2000. Onda 5576, sobe 350, Vila. 5576 para 370.